Graça, paz e amor da parte do Senhor Jesus seja sobre a sua vida, meu irmão e minha irmã. Nós estamos iniciando hoje o estudo da segunda carta de Pedro, do apóstolo Pedro, à igreja do Senhor Jesus. A carta que ele deixou orientando a sua igreja já próximo da sua morte. Ele estava próximo já de deixar, como o texto mesmo vai dizer, este tabernáculo, ou seja, este corpo, e ir ao encontro do Senhor. Mas ele deixa essa carta, e é uma carta belíssima, e com profundos ensinamentos para a nossa vida cotidiana, e para a nossa vida com o Senhor, com Deus. Para a nossa vida de comunhão com o Senhor. O texto da palavra do Senhor vai dizer o seguinte: penso que convém, enquanto eu estiver neste tabernáculo, animá-los através de recordações, sabendo que brevemente devo deixar este meu tabernáculo, assim como nosso Senhor Jesus Cristo me mostrou. Além disso, forçar-me-ei para que, depois da minha morte, tenhais estas coisas sempre em vossas lembranças. Porque não seguimos astuciamente fábulas imaginárias ao vos anunciar o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Porém, fomos testemunhas oculares de sua majestade, porquanto ele recebeu de Deus, o Pai, a honra e glória, enquanto lhe veio uma voz da magnífica glória: este é meu filho amado, em quem me comprazo. E ouvimos essa voz, que veio do céu, quando estávamos nós com ele no Monte Santo. E temos também uma palavra de profecia mais segura, a qual bem fazeis que estar atentos, como a uma luz que brilha em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da manhã surja em vossos corações. Sabendo isso, primeiramente, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia não veio no tempo antigo, por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram à medida que eram movidos pelo Espírito Santo. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, àqueles que receberam conosco a preciosa fé através da justiça de Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas por meio do conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Conforme o divino poder deu-nos todas as coisas que dizem respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou para glória e virtude. Pelas coisas que não são conhecidas, grandíssimas, pelas quais nos são conhecidas grandíssimas e preciosas promessas, para que através destas possais ser participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que há no mundo através da concupiscência. E além disso, com toda diligência, acrescentai a virtude a vossa fé, e a virtude o conhecimento, e ao conhecimento a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade a gentileza fraternal, e a gentileza fraternal ao amor. Porque se em vós houver estas coisas e vos e com abundância. Eles não vos deixarão estéreis, nem infrutíferos no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque aquele que não tem estas coisas é cego e não consegue enxergar ao longe, e esqueceu-se de que foi purificado dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai diligentemente firmar o vosso conhecimento e eleição, porque se fizerdes isso, jamais caireis, porque assim uma entrada vos será amplamente ministrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, não sereis negligentes em lembrar-vos a respeito destas coisas, embora as saibais e estejais estabelecidos na presente verdade. Queridos, esse texto é um texto lindo, e fala de coisas muito preciosas que nós precisamos estar atentos diariamente. Primeiro, o texto, nós vamos ver aqui no texto, e a primeira coisa que eu quero compartilhar com você é que o apóstolo Pedro, ele já tinha caminhado, já tinha pastoreado, já tinha curado, já tinha feito uma obra fabulosa por toda a sua vida. E agora ele mesmo diz que ele já está no final da sua vida. Ele está já correndo os últimos metros para encontrar-se com o Senhor. E ele mesmo diz que ele fala isso, não, ele não fala isso por ele mesmo, porque ele diz que ele fala isso, ele fala que está próximo de deixar esse tabernáculo, ou seja, este corpo, assim como Deus havia revelado a ele. Então Deus revelou ao apóstolo Paulo, ao apóstolo Pedro, que ele estava próximo de deixar esse tabernáculo e provavelmente disse da forma como ele seria. A forma como seria feito, né? Todos nós sabemos, e a tradição da igreja, e a história da igreja nos diz que o apóstolo, ele foi crucificado de ponta cabeça. Por que que ele foi crucificado de ponta cabeça em Roma? Primeiro, ele foi crucificado, e aí pergunto, olha, por que que o apóstolo Paulo foi degolado e Pedro foi crucificado? O apóstolo Paulo foi degolado porque ele tinha cidadania romana e nenhum romano passava pelo sofrimento da cruz. Mas o apóstolo Pedro não era romano, ele não tinha cidadania romana. Então, ele recebeu como castigo pela pregação do evangelho, ele recebeu a cruz como prêmio, vamos dizer assim, prêmio humano, prêmio dos homens, por ter pregado o evangelho, abençoado tantas e tantas pessoas, curado tantas pessoas. A Bíblia vai nos dizer que até a sombra dele curava as pessoas. Quando ele passava pelas ruas, as pessoas colocavam roupas, colocavam objetos pessoais para que a sombra dele pudesse tocar, e a sombra dele tocando essas peças particulares das pessoas, as pessoas eram curadas. Tamanho era o poder que Deus derramou sobre ele. Então, o Senhor vai dizer que ele estava próximo de deixar esse tabernáculo. E para ele não é motivo de lamento, mas motivo de alegria, porque ele queria estar de novo com o Senhor. Ele tinha andado, caminhado com o Senhor. Ele tinha participado da vida do Senhor. E o Senhor tinha retornado para junto do Senhor e tinha feito uma promessa que voltaria para buscá-los. Então estava voltando o Senhor para buscá-lo aqui, não coletivamente buscando a igreja, mas buscando o apóstolo Pedro. E ele é crucificado de cabeça para baixo, porque quando eles colocam-o diante da cruz, ele diz: "Eu não sou digno de morrer da forma como morreu o meu Senhor. Então, crucifiquem-me de cabeça para baixo." Então, esse é o apóstolo Pedro. Este é aquele homem que no início era bravo, temperamental, mas foi totalmente transformado pelo Senhor. Ele foi totalmente transformado pelo Senhor, até que o Senhor disse: "Pedro, o seu nome não é mais Pedro, mas Pedra." E a palavra de Deus diz que nós, todos nós, somos pedras vivas, pedras que glorificam o nome do Senhor. Mas Pedro foi o primeiro a ser chamado de pedra, o primeiro a ser chamado pelo nome de quem realmente recebeu Jesus no seu coração de uma maneira ímpar mesmo. E aí ele continua falando, ele continua, aí ele saúda os irmãos com a graça, com o conhecimento, para que tudo fosse multiplicado na vida deles, conforme o poder de Deus. E depois ele vai dar uma instrução maravilhosa, que nós vamos ver. Olha, e além disso, com toda diligência, acrescentai virtude à vossa fé. Fé não basta. A fé tem que ser precedida de virtude. Acrescentai virtude à vossa fé. Ou seja, a fé tem que ser acompanhada de virtude. Nós temos que ser pessoas virtuosas. E não só virtuosas, mas a virtude, o conhecimento. Conhecimento de quê e de quem? Conhecimento de Jesus. No capítulo 3, versículo 18, ele diz assim: que cresçais na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, porque a glória a Ele, agora e no dia da vitória. Então, nós precisamos estar atentos, meus irmãos, que não basta ter fé. Ah, eu tenho fé. Fé não basta. E a virtude? Você é uma pessoa virtuosa? Uma pessoa que as pessoas têm prazer em estar com você, de conversar com você? Você é uma pessoa que fala, ao falar, transmite amor, transmite paz, transmite a palavra de Deus às outras pessoas? Nós precisamos fazer isso. E a virtude, o conhecimento, como eu disse. E ao conhecimento, a temperança. Nós não somos chamados para ser, olha, não façam aquelas regras que as igrejas colocaram, né, sobre os membros, colocaram sobre as ovelhas do Senhor Jesus. Não faça isso, não faça aquilo, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode fazer aquilo outro. Não! Não é isso que a Bíblia diz. Nós devemos ser temperantes. Vai tomar, como nós vimos no último capítulo, você vai tomar um vinho, não se embriague. Não se embriague com vinho. Tome uma, duas taças de vinho e é suficiente. O próprio apóstolo Paulo indicou a Timóteo que tomasse vinho para que o seu estômago pudesse melhorar. Parece que Timóteo tinha um problema no estômago. Então ele recomenda vinho para que ele pudesse tomar. Vinho misturado com água, no caso de Timóteo. Mas a palavra de Deus não proíbe. A palavra de Deus diz que nós temos temperanças. Ao capítulo 6 de Efésios, olha, não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução. Embriagueis de maneira nenhuma. O Senhor se agrada. Mas nós devemos ser temperantes em todas as coisas. Nós já vimos no capítulo, no primeira Pedro, que nós não devemos que o que nos faz belas como mulheres não são os adornos externos, mas sim um coração puro e amoroso. Isso é que nos faz belos e belas. Por isso é temperança. Então, essa coisa que já a gente vê nas pessoas, não tem que usar saia do tamanho tal. Eu vi isso, queridos, na minha família. A pessoa se converteu, foi para a igreja, uma igreja cheia de regras e coisas. E aí, a cidade que morava, uma cidade quente, pensa numa cidade quente. E aí tinha que usar vestido, por baixo do vestido, uma combinação, que é tipo uma camisola, por baixo do vestido, e por baixo do vestido ainda tinha que usar uma anágua. Não sei se você já ouviu falar nisso, mas é uma saia rodada que se coloca por baixo da roupa. E aí era ainda, quando chegava na igreja, a líder das mulheres tinha ainda chegava perto das irmãs e levantava o vestido das irmãs discretamente para ver se elas estavam vestidas adequadamente. Aí passaram-se anos, né? Então não cortava cabelo, cabelo não podia cortar, tinha que andar vestido desse jeito, não podia usar esmalte, não podia usar nada. Passou-se anos. Aí um dia eu cheguei e vi que ela estava com cabelo cortado e pintado, porque também não podia pintar cabelo, cabelo cortado e pintado. As unhas feitas e pintadas. Eu perguntei, mas você saiu da igreja? Eu disse, não, saí não, é que o pastor liberou para que nós pudéssemos fazer isso. Ele disse que isso não é mais pecado. Então, não é que é pecado, porque pecado é o que a Bíblia nos diz que é pecado, e não o que os homens nos diz que é pecado. Nós devemos ser temperantes. Vamos para a igreja? Ou vamos sair, vamos usar decotes extravagantes, roupas muito curtas, nós como mulheres, não. Homens também não. Bermudas muito curtas, mostrando, né? Talvez pessoas que malham muito, né? E querem mostrar os seus músculos e aí colocam bermudas curtas, saem sem camisa. Não, isso não é agradável. Nós temos que ser temperantes. Outra coisa que está acontecendo na igreja, coisa que a palavra, o profeta no Antigo Testamento disse que não era para fazer. Porque era costume dos outros povos tatuarem os seus corpos. E aí o Senhor Deus disse, através dos seus ungidos, que o povo de Israel não deveria tatuar os seus corpos, porque isso não era agradável. Isso era normal para os outros povos, não para os servos do Senhor Jesus. Mas hoje, você vê, você não sabe o que é um, o que é outro. E é umas tatuagens horríveis, às vezes, de dragões, de cobras. Que é isso? Isso é coisa pagã. Isso não é temperança. A temperança, nós devemos acrescentar paciência. Coisa difícil, né? Paciência. Eu luto com isso. Paciência em todas as coisas. Não nos irritarmos. A palavra de Deus diz: irai-vos e não pequeis. Então, o irar, tudo bem. É uma coisa. Agora, é uma coisa que nós podemos fazer de maneira temperante, viver de maneira temperante. Porque irar é uma coisa, pecar é outra. Nós podemos, a palavra de Deus diz, irai-vos. Porque algumas coisas nos provocam a ira. Mas irou, lembre-se, a Bíblia me diz que é para eu ser paciente. Então, não prossiga com a ira, porque se a ira entrar no seu coração, ela pode gerar raiz de amargura, e essa raiz de amargura pode te levar a se perder, como se perdeu Esaú, que deixou que a ira, que a raiva pelo seu irmão entrasse no seu coração, e depois, mesmo procurando o perdão com lágrimas, não encontrou, diz-nos a carta de Hebreus. Então, meu irmão e minha irmã, você irou? Lembre-se, não posso continuar com isso. A Bíblia diz que é para eu ter paciência. E se você fizer isso, você não vai cometer pecado. E a paciência, a piedade. Devemos ser piedosos, ajudar uns aos outros. Que coisa maravilhosa! Mas as nossas igrejas, os crentes atualmente, eles querem ajuntar riquezas. Se você pede oferta voluntária na igreja, às vezes eles vão lá e escolhem no bolso umas moedas para dar de oferta, enquanto tem muito mais que poderia dar. Mas não dão. Se você pede ajuda para missionários, que dificuldade é levantar ajuda para missionários e para pastores que vivem de oferta. É muito difícil. Há missionários no campo que passam grande necessidade. Nós mesmos vivemos de oferta. A palavra de Deus diz que o trabalhador é digno do seu salário. E nós estamos trabalhando diariamente, nós pregamos a palavra do Senhor. Diariamente pregamos. Mas as ofertas não vêm, não têm vindo. Nós hoje, queridos, estamos com quatro mantenedores. Não chega a R$ 1.000 o que nós estamos recebendo de oferta. Então, eu quero pedir para você, eu quero solicitar para você, falando desse texto, seja nosso mantenedor, ou seja mantenedor de algum missionário. Ah, mas eu tenho pouco. Se você fizer ofertar do pouco que você tem, o Senhor vai te abençoar. Porque ele se agrada daqueles que dão com liberalidade. É isso que diz a palavra de Deus. Então não regule quando no momento da oferta, mas dê com alegria. Há também ao contrário, há o oposto. Há igrejas, que eu disse essa semana, que estão espoliando as ovelhas. Tudo tem que pagar. Tudo, cada bênção, que é oração para bênção, paga. Ele, antes da oração, dão para ele um envelope. E aí depois, ó, eu peguei, ó, aí depois você vê o testemunho. Ó, no dia que o senhor falou, pastor, para pegar aquele envelope, eu não tinha dinheiro, papá, mas eu peguei pela fé e eu paguei e eu fui abençoado. Ele foi abençoado não porque ele pagou o envelope, não porque ele pagou pela oferta, mas porque Deus é gracioso e olhou para a sua fé e o abençoou. Como Jesus fez, nós vemos Jesus fazendo: olha, a tua fé te salvou. Mas ele, a pessoa acha que foi abençoado porque ele deu dinheiro lá na igreja. Não é assim. Bênção do Senhor não é comprada. É por graça. De graça recebeis, de graça dai. Então nós precisamos estar atentos a isso. A paciência, a piedade. E a piedade, a gentileza fraternal. Olha que coisa linda. Gentil. Nós devemos ser gentis uns com os outros. É fácil? Não. Às vezes estamos irritados, ou às vezes não vamos muito com a cara da pessoa, coisa que não é próprio de um irmão e uma irmã, não é próprio para nós cristãos em Cristo, que somos cristãos mesmo. Que adoramos a Jesus como Senhor e Salvador. Nós precisamos, queridos, ser gentis com as pessoas. E a gentileza, nós devemos acrescentar o amor. Nós devemos amar a todas as pessoas. 1 Coríntios vai nos dizer que sem amor nós somos como um sino que retina, mas não altera nada. Nós podemos oferecer os nossos corpos para ser queimados, mas se não tivermos amor, de nada vai valer. Tudo que fazemos, tudo que viermos a fazer, nós devemos fazer firmados no amor e no amor de Cristo Jesus. Porque se em vós houver estas coisas e com abundância, eles não vos deixarão estéreis e nem infrutíferes no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Quer conhecer a Jesus? Porque temos que conhecer a Jesus para servi-lo. Nós só servimos quem nós conhecemos. Nós só adoramos quem nós conhecemos. E nós precisamos ler a palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus, para que conheçamos a Jesus, tenhamos intimidade com Ele. Porque se tivermos intimidade com Ele, nós não seremos infrutíferos. E eu quero encerrar dizendo para você, lembra de Jesus passando com os discípulos por certa região, eles estavam com fome e aí de longe viram uma figueira. Aí todos se alegraram: olha lá uma figueira! Aí devem ter saído correndo, né, em direção à figueira para pegar figos e comer para matar a fome. Mas chegando lá, a figueira só tinha folhas. Ela não tinha fruto. Muita folha, muito estardalhaço. muita falação, muita coisa de nada resolve se não tiver fruto. O que que Jesus fez? Ele disse para a figueira que você, eu te amaldiçoo que de ti ninguém nunca mais coma nenhum fruto. Ele amaldiçoou a figueira e a figueira morreu. Assim é conosco. Não adianta, queridos, nós andarmos falando, fazendo isso, fazendo aquilo, sem termos estas coisas em nós. Se queremos ser frutíferos, nós precisamos colocar as nossas vidas diante do Senhor para que nós possamos ficar firmes. Portanto, irmãos, procurai diligentemente firmar o vosso chamado, porque se fizerdes isso, jamais caireis. Qual chamado? O chamado para sermos imitadores de Cristo Jesus. Porque todas estas coisas que acabamos de falar foram e são encontradas em Cristo Jesus. Ele, quando esteve aqui, todas essas coisas ele nos ensinou, não com palavras, mas com a sua própria vida. E nós devemos buscar a mesma coisa para que nós possamos estar junto dele. Porque assim uma entrada vos será amplamente ministrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quer ser salvo? Não basta ser membro de igreja A, B ou C. Ou não ser membro de igreja nenhum e dizer, eu sou cristão. Mas se você não tiver frutos, não tiver esses frutos e outros frutos que a palavra de Deus nos ensina, as portas do reino não serão abertas para você e nem para mim, se eu não frutificar e glorificar o nome do Senhor e conhecê-lo como sou conhecido. É isso que devemos fazer. O apóstolo Paulo vai dizer: hoje nós conhecemos como que olhando em espelho, mas um dia conheceremos face a face. Quer ser conhecido, quer conhecer Jesus face a face? Quer conhecer os apóstolos face a face? Quer conhecer os seus entes queridos que viveram segundo esta palavra do Senhor? Quer vê-los novamente? Então, viva assim, porque assim as portas do reino de Deus serão abertas para você. Que Deus te abençoe. Que Deus te santifique. Que Deus te fortaleça. E que Deus possa firmá-lo na rocha. De maneira que você possa construir a sua casa na rocha e não na areia. E que você seja como o apóstolo Paulo. Uma pedra. Mas não uma pedra dessas que a gente vê, pedreiras e tal. Não. Uma pedra viva que glorifica o nome do Senhor. Que Deus te abençoe. Fique na paz e na graça do Senhor Jesus. Que a bênção do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com você e com você permaneça, hoje e eternamente. Amém. Que Deus te abençoe. Se você, como eu falei, quiser ofertar, ou na vida de missionários, ou quiser ofertar na nossa vida, nós estamos necessitando Estamos passando por grande dificuldade, com enfermidades sérias. E estamos passando por necessidade mesmo de alimentos, de tudo. Seja nosso mantenedor. O nosso Pix é 247-190-158-16. Caixa Econômica Federal, que está no meu nome a conta, Margarete da Silveira Gama Lavoura. Abra o seu coração e abra o seu bolso e faça uma oferta generosa. E quando eu falo de oferta generosa, não estou falando de valor, eu estou falando de amor. Faça com liberalidade, segundo aquilo que você pode, e não aquilo que você, não, eu vou dar isso aqui, porque isso aqui eu preciso para aquilo ali. Faça com liberalidade, tanto a nós, como aos missionários e outros pastores que vivem na dependência de ofertas. Que Deus te abençoe. Um grande abraço.